Charlie. Geo Papa Tango, Hotel Quebec Golf. Quebec Golf para Porto Seguro. Coordenaremos 500 pés, está no pátio 4, decola a pista no 7, curva direita, sai no corredor a checa chapéu 500 pés, o controle será em 1 no 9.35, turno no 8.6, acione o código 0263. 3859, chame agora o centro Recife, 1264 e alterna 1-3325. 2643325, onde é? 3, controle 109.35, torre 11860, é o Quebec Golf. Afirmativo, 0263 no código, pátio 4, acionamento autorizado para táxi e decolagem, pista no 7, chama na torre 1 no 8.6, altímetro no 0 no 5, informação em curso é a Lima, confirme pessoas a bordo. Tá ciente da Lima, 4 no POV, hotel Quebec Golf. Tá, uma boa viagem. Grato e um excelente dia para todos. Para o táxi, o Avianca Brasil 6311-102 a bordo, 4 e 16, alterna Galeão. 1902, 4 e 16, Galeão, à direita via Índia, Alfa, ponto de espera pista 28, táxi Golf, 286, altímetro no 0 no 5, boa viagem Avianca Brasil 6311, uma boa viagem. Cuidado para o Brasil 6311. Alfa Golf, posto de espera 26, bom fim de semana. Tango Alfa Vista Juliette, me confirma o POB? 2 a bordo. 7. 3, informação em curso é a Lima, altímetro no 0 no 5, para Recife 330, coordenaremos a guarda cota portão 612. Ok, obrigado, tá 3454. Alfa Charlie no solo aos 4-5, libera na próxima à esquerda, confirma. Afirmativo. Libera na Eco e mantém até que seja no 2 ou 9. Vai liberar na Eco, solo 1-2 ou 9, Vitor Juliette está ingressando no corredor Interlagos com pró-rotatória, 1500 pés. Gente, Alfa Vitor Juliette, informe na rotatória. Reportada na rotatória, Alfa Vitor Juliette. Quem está livre via Alfa até o ponto de espera da Golf. Gente, P3 do nome. É Alfa Charlie, é o solo? Afirmativo, então, na pergunta, Alfa Charlie. Serve o Ocean, o... Joker 100, Avianca Brasil. Está livre na sequência o Pátio 3, o versão geral? Afirmativo, está só com a Avianca e o Pátio 3. Gente, direita e esquerda na sequência, Pátio 3, próximo ao 27, Varigló, observando o sinalizador, está sendo a frequência livre. Alfa Charlie. Since Skybound 26, we are established on a localizer approach. Complete final approach, call tower 118.60, Webjet 6726. Tower 118.6, have a good day. O meio transponde o controle 1 no 9.35. Roger, Object 6726, continue approach for runway 2, stand by to instrument. We will continue, stand by for instruction. Turn 941, prepare para decolagem de imediato assim que autorizado. Salvador é o 5413, está ligado esse cidadão. Desça para o 030, 354, 14. Para o 030, 14. Mantém a prota é 2000, posso sair da ROM. Contagiamento correto, posição 62, reposto quando pronto. Chamará pronto, está 3454. Velocidade de decolagem, portão 28, portão 94, na hora. 0, Alfa Vitor Juliette. Torre 11860, Alfa Vitor Juliette. Salvador, Papatango, Alfa Vitor Juliette, no corredor Interlagos, a 1500 pés, comprou a rotatória, já avisou com o campo. Gente, continua a aproximação da 7, chame final de 2 milhas, possível iniciar 360, ok? Pela esquerda, aguarde a confirmação. Prosseguindo para a final da 17, ciente de 360, pela esquerda, Papatango, Alfa, Vitor, Juliette. Down and lock it. Roger, clear to land, runway 28, wind 240 degrees, 10 knots, the last 90 meters available. Okay, got that. By the end of the runway, we are clear to land on runway 28, object 6726. 9491, decolagem das 49, chame controle, 6935. 1935, 941. Estou em Salvador, muito bom dia, Papatango, até o Quebec Golf. Prefiro até o Quebec Golf. Já acionado, pronto para o táxi. Golf. Tá livre, chame ponto 07, Golf. Golf. 411, saída Golf, estado 340, vigilância. Atenção para 340 na Golf, 9411. Juliette, atenta a pássaro na aproximação da 17. Gente. Torre Salvador, Avianca Brasil 6311, no ponto de espera pronto para 28. Avianca 6311 ali, mantém 28. É, mantém 28, mas 31. Informe South Mar Pituaçu para descida 500 pés, Mike Echo Delta, confirmando POB 02. Aqui é Mike 90, POB 04, Atacarete Pituaçu. Ciente, 04, Mike Echo Delta. 7, Papatango, Alfa Vita, Juliette. Portanto, 3454, puxa acionamento, posição 06. 1219. 1219, thanks. Deixa eu falar, reporta. Autorizado, 06, chamar para o táxi, 3454. Order ground, on object 6726, repeat, and away. Contact 121 decimal 9 Arabjet. Sorry. Salvador Ground, Webjet 6726, Rockway de Runaway. Clear taxi until stand 02 via Taxi India. 022 India, o Web 6726. Trip 5414, reduza para 1809. 1805414. Vento 6319, decolagem autorizada, vento de 260 graus com 10 nós. Decolagem térmica 6319-28. Juliette no salão 53, mantenha a Quebec aguardando para prosseguir o táxi retornar. T5494, subvirtou agora para sequenciamento, esquerda, proa 010, limite a radial 080 de Salvador. Esquerda 010, limite é qual radial Salvador, senhor? Radial 080. Radial 080 de Salvador, ciente, o 5414. Macau 2, completa final, chame agora a torre 118, decimal 620. Douros, canal da torre 186. Senhor, confirmando, o plano é Yankee ou instrumento? O plano é instrumento. Gente, se possível, entrar em contato com a companhia, toda vez recebendo seu plano com nível de voo 145, como se fosse Yankee. Daí o 240 e depois cancelado para 145 direto. Ok, então plano Yankee, sem problema, vou 397. Ó, tá 3454 para o táxi, 173 a bordo, 12:30 Natal. Táxi livre, só me ligando, pessoal, 7. Checado, Torre Salvador, bom dia, o Patal Douro está na aproximação final do Zulu, o AIS e 2, embaixado e travado. Táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera 28, ajuste no 0 no 5, conto pronto no ponto de espera, chama a torre 386 até lá na minha escuta. Juliette Alfa até o ponto de espera 28, no ponto de espera torre, está 3454. Até o Quebec Golf, chame o controle, 19935 até o Quebec Golf. Salvador, copiou o ano 397? Cristão, são os primeiros 90 metros. 4 para interceptar o localizador, esquerda, proa 215. Esquerda 215 para o localizador 5414. Olha, Salvador, muito bom dia. O Papatango até o Quebec Golf. Bom dia, Papatango até o Quebec Golf. 506, corredora cheia, informe farol da barra. Vai chamar farol da barra, Golf. Aguarde, oficial, Mike. Sou Rua das Quatro para Três Pires de Coral. Quebec Golf Terra Scooter? Isso, radar encerrado, mantenha o nível 100, chame agora o controle Ilhéus, frequência 120.10, bomba 24. 2010, obrigado, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, Avianca Brasil 63, nome, solicita se possível da presente pod de NER. Aguarda, terei que coordenar aqui com o centro, Avianca 63, o nome. Afirmativo, aguarda, se possível após dole de NER. Andy Andy 100, destino Candeias, 500 pés. Positivo, estado fácil, aguarda. Pela coordenada, aguarda. Mike Eco Delta, torcida para a torre. Drop do Papo Anjo, seu fã. Sou a torcida para a cabeceira 35, vento de 240 com 12 nós. Afirmativo, aproxima até 35, mais acessado. É liberado, direto ao final? Direto, final 35, Mike Eco Delta. Tô ligado. Delta. Atenção, essa aí é a decolada 17, subiu ao 40 e depois retornar na estaca. Eu acredito que vamos passar para algumas coisas ali mais lá sobre Valé. Bom dia, 5-4 no 4. Correntes da aproximação 28, aguardando instruções para o pouso. Formamos os últimos 90 metros impraticados. O vento é de 260 graus com 10 nós. Sente dos últimos 90 metros, vai aguardar autorização para pouso, completando ILS 5-4-4. Manter 500 pés via litoral até Porto Seguro? Afirmativo. Sente, quando possível então o estimado para ingresso no terminal Ilhéus e o estimado de pouso até o Quebec Golf. Quebec Golf está estimando a posição coral 1323, Raíra 1353, pouso em ponto seguro 1517, Hotel Quebec Golf. Gente, grata informação, Hotel Quebec Golf. Ok. Serra Mike, copia? What? Papatão Gosto, Serra Mike, autorizado sobrevoo, autorizado voo local, Salvador 040. Decolada no 7, primeira curva direita, saída da El, após direto, realiza sobrevoo em Valença, depois retorna para pouso em Salvador. Aciona 5-1, corrigindo, aciona 0-2-6-4, o controle é 319.35. Aqui o papai de Salvador, ato 040, que está quase 17, curva direita, saída da El, direto para Valença, sobrevoo. Acompanhe apenas o transponder copiado 0264. 0264. Protegimento correto, informe o pátio que se encontra e o POB. Acionar a barra do atual e tem 5 de POB. Relacionamento táxi 2, 108, meia dúzia. Bom voo, acho que foi a Mike. Autorizando pouso na pista 28, 54 no 4. Decimal 25. 264, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 03 a bordo e o Patel 4, confirma? Patel 4. Toma de Pax 2, 186, bom voo. Obrigado. A equipe prossiga. Ali, o Luciano para ingresso. Puxei o deck para mesmo, só guardar a autorização. Tá, 30 segundos. Ok. Gente, tá livre o táxi, Magia Kudok. 397, copia? Copia. Bruno 397 está autorizado, Ilhéus, nível de voo 240, decolada 28. Após a decolagem, mantém a proa até 12 mil pés. Após 2 mil pés, curva esquerda na saída Gole, transição Eval. Após Eval, direto Ilhéus. 5167, eu transpondo o controle 1 no 9 decimal 35. Vou continuar 240, Ilhéus, decola da pista 28, mantém a prova até 2 mil pés, após curva direita na saída Gole, Eval, após Eval, Ilhéus. Transponde 5167, controle 1119, sinal 3. 397 apenas corrigindo, primeira curva esquerda após 2 mil pés. Afirmo, curva esquerda 2 mil pés. Protegimento correto, posição 03, já pronto, contra pronto. Esquerda, solo 1219. 219, obrigado, Tajá. 97, havia informado, devido ao seu plano ser repetitivo, e todo dia chega aqui pra gente um nível 145, sendo que a maioria das vezes vocês voam 220 ou 240. Se haver a possibilidade de checar esses problemas junto à companhia. Afirmativo, bom, 397. Obrigado. Solo Salvador, 5494, livrou na Eco. 5494, táxi Alfa, Juliette até a posição remota. Alfa, Juliette, remota. Salvador, Porto Aéreo 2581. 2581, Natal, informe o nível 350. Afirmativo. Espera coordenada, informação em curso a Mike. Escute com os recebimentos 2581 enquanto será processada a sua autorização. Afirmativo, aguardando a autorização, paciente da Mike. Ele prossiga. Guarde até o engenho. Só 3454, decolada 04, controle 119.35, bom voo. 119.35, 3454, bom final de semana. Até o Quebec Golf, tem a frequência livre. Direção terminal Ilhéus, chama o controle Ilhéus em 120.10, até o Quebec Golf. 120.10, vai chamar Ilhéus. Até o Quebec Golf, até a próxima, obrigado. É. Salvador, bom dia, TAM 3454, decolado. Bom dia, TAM 3454, contato radar, Sabel 330, saída Arum. Saída Arum, sessão 330, TAM 3454. Autorizado, portão 3, chame táxi para a pista 28, Golo 397. Chama táxi, Golo 397. Conselho 2581, pronto, cota. Conselho 2581, autorizado Salvador Natal, é o nível 350, Aeroverpo Zulu 10, decolagem pista 28, manterá a reta até 2 mil pés, após curva à direita, contra perfil subida Aron, transição Zipar, controle em 1-19, decimal 35, torno 8, decimal 6, o código transponder 5147. 3581 autorizado Natal 350, peso 10, da escola da pista 28, mantém a reta até 2000, após curva à direita, perfil saída Aron, transição Zipar. Controle 19935, torres 286, código transponder 5147. 5147, cotejamento está correto, pátio militar da base aérea de Salvador. Acionamento autorizado, reporte para início de táxi, Força Aérea 2581. Reportará para início de táxi 2581. POB de? Tá com 1 ou 3 a bordo. Certo. Falou, Salvador, até 3602. Até 3602, formação em curso a Mike. Altímetro no 0 no 5, está no portão 5. Coordenaremos ponto seguro 300, aguarde cota. Guardando 3602. Copa 3602. Pronto, Copa 3602. É 3602, foi autorizado para posto seguro nível 300. Decola pista 28, manterá a proa até 2000 pés após curva à esquerda. Subida Gole Eval, após Eval direto Porto Seguro. Controle em 1 no 9 decimal 35. Torno no 8 decimal 6, acione 5402. Então, 36027, autorizado posto seguro, nível 300, conforme, decola na pista 28, mantém proa até 2000 pés, após segue na Gole Eval, e após Eval, posto seguro. Controle em 119.35, a torre em 118.5, transponder 5402. 5402, portão 5, chame pronto para pushback, estacionamento. Positivo, 3602. Salvador. Bom, Diego, 1983, informação Mike, autorização para Guarulhos. E, o Gol 93 para Guarulhos, informação em curso é a Mike, altímetro no 0 no 5, qual seria o nível, por gentileza? Quando eu fui na nossa navegação aqui, veio 300, acredito que o reporte de turbulência, mas inicialmente 300 mesmo. Gente, 300, coordenaremos, portão 4, eu aguarde 4, 2 minutos, por gentileza. 1983. Força aérea 2581 para início de táxi com 1-3 a bordo. 1-3 no POB, táxi autorizado até a interseção hotel, onde manterá e reportará para o cruzamento no 028. Táxi até a interseção hotel, reportará para o cruzamento 2581. Solo AB6726, portão 2, a Mike informação, 330, Recife. 330, coordenaremos, Mike em curso, confere, ao título 1015, agora de cópia, no portão 2, é o número 2 para cópia. Ah, sua escuta. Sol Salvador, varig log 65, no 400 da Mike, para coordenação, nível de voo, Guarulhos. Log 9871, Guarulhos, qual seria o nível? Qual o nível que você tem, por gentileza? Eu tenho aqui pelo repetitivo, ainda a ser autorizado, seria o 280. Se desejar outro, a gente coordena. Pode ser, se já estiver pronto. Não, é o número 3 para a cota, vamos coordenar o 280 então, só um instantinho, por gentileza. Ok. Com 1397, top para o táxi, 105 a bordo, 105 a bordo, autonomia 2 horas e 8 minutos, Aracaju. Caju 1050208, táxi autorizado direito via Índia, Alfa, ponto de espera pista 28, chamada torre 1 no 8, decimal 6, altímetro no 0 no 5, tem uma boa viagem, gol 1397. Informativo direita, Índia, Alfa, no ponto de espera 1186, gol 397. Aéreo 2581, táxi até para o cruzamento. Cruzamento autorizado, Força Aérea 2581, táxi via Delta, Alfa, ponto de espera da Golf, 286, altímetro 1015, boa viagem. Delta Alfa, 286, Força Aérea 2581.